igual isso com uma boa percussão, fica do caramba, essa música é boa, sabe? Cachoeira, eu vou falando da tua beleza. Cachoeira, eu vou cantando a tua beleza. Cachoeira, eu vou falando da tua beleza. Cachoeira, eu vou cantando a tua beleza. Terra bonita e gostosa da ilha do Marajó, morena boa e cheirosa, caatinga do Igapó. Sentindo o cheiro do mato é que nunca me deixa só. Cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira. Ah, que pedaço bonito que Deus deixou existir. Cidade de Cachoeira, chão de Dalcídio Jurandir. Nunca te deixou em paz, é por isso que eu fico aqui. Cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira. Cachoeira, maré que enche, que vaza, e a peixada subir. Tucunaré e pescada, piraninha, paiari. Tamoata e traíra, aracu e matupiri. Cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira, ei, cachoeira. Cachoeira, cachoeira, cachoeira.